todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 7/8/2017. Estou mesmo a preguiçar bastante com as férias e a deixar tanta coisa para trás, mas sinceramente também acho que mereço um bocado de descanso. Mas eu próprio já estou um bocado atónito por não estar realmente a fazer absolutamente nada, senão levantar o rabinho, ir às compras, sair, passear, divertir-me, não ando a fazer nada de produtivo, é pá, mas pronto. Estou de férias, peço desculpa, este podcast até vem um bocado em atraso porque realmente tenho-me sabido bem este tempo para descomprimir. Este podcast também vem um bocado em atraso porque este fim de semana foi o tal evento do meu swapcast com o Stabat, do qual gostei muito de participar e lanço já aqui o desafio. Mas antes de lançar o desafio, também queria aqui explicar uma coisa que foi o que eu acho que aconteceu com sucesso na discussão que nós tivemos os dois, porque quem ouvir os nossos podcasts independentemente um do outro, acho que pelo menos podem concordar que de alguma maneira temos reservas sobre a sociedade que são realmente comuns, mas depois há certas ideologias que descampam um bocado e se calhar para, digamos, a frustração de quem nos ouviu no fim foi tão cordial entre nós os dois que se calhar ficaram um bocado decepcionados, mas eu aí também queria dizer uma coisa em relação a... Eu nem sei o que é que eu possa chamar, se isto é algum movimento, vamos chamar no núcleo das pessoas que tanto me podem ouvir, a mim como a ele em comum, que existe, obviamente, umas partes que se continuam a ouvir é porque há alguma concordância de quem nos ouve e existem outras partes que, obviamente, são pontos de discórdia. Mas sempre foi feito neste, vamos-lhe chamar, movimento de aldeias alternativas, este espicaçar constante de pessoas que eu sinto, na minha opinião, que realmente estão sempre a querer levar a discussão um bocado, nem é além, é trazê-la de volta a algo que já foi uma normalidade nos tempos antigos, porque nós estamos a sofrer um bocado da supressão da discussão. E a fricção entre as pessoas que estão interessadas neste, digamos, movimento de pensamento alternativo, acho que podia-se tentar algo assim um bocado mais construtivo do que estar simplesmente sempre armada em troll e a fazer, a ter, a escrever e a basicamente minar as próprias poucas pessoas que às vezes estão interessadas em algum tipo de verdadeira e genuína mudança construtiva e útil para o futuro de todos nós. Por isso, visto isso, eu até fiquei bastante satisfeito de não se ter tornado de maneira nenhuma numa peixeirada, e acho que foi muito adulto da parte dele e acho que foi cordial da minha parte também termos tido a conversa que tivemos, e acho que de certa maneira pode ser um protótipo ou um modelo a seguir a pessoas que tenham discórdias, mas tenham ideias para trocar no futuro um pouco mais construtivo. Santinho. E aqui fica um espirro gravado para rematar esta minha conclusão. E já agora, se houver quem nos ouviu ou quem me ouça, pessoas interessadas em ter algum tipo de debate dentro daquele contexto, digamos, não corrosivo, mas mais construtivo, em última instância, na minha opinião, podem-me tweetar por DM, podem-me lançar o rap, não digo que seja imediatamente, mas se o assunto for interessante, qualquer tipo de proposta, estou sempre aberto à discussão, desde que seja uma discussão que traga algo mais construtivo, porque eu não... Eu já tenho este grupo... You've got karma. Este é que não tenho deixado de gravar. Eu gravar podcast a esta hora, o telemóvel não para. Dentro de basicamente este pequeno nicho de pessoas que estão interessadas em ouvir discussões alternativas ou as ideias que às vezes até nos sentimos intimidados de os pôr numa forma social para não sermos prejudicados no que queremos fazer da nossa vida, porque no fundo somos logo classificados como, sejam lá o que queiram dizer, os nacionalistas, os fascistas, eu sinceramente são botas que a mim nem sequer me servem, mas eu acho que é mais útil ter uma discussão dentro do calibre que nós tivemos do que simplesmente continuarmos a dividir entre nós próprios e a mandar farpas a toda a gente, para todos os lados, em que acabamos às vezes até por fazer figuras ridículas sobre nós próprios. E achei que no fim realmente foi algo que ninguém estava à espera, ou que me parece a mim que foi algo que então acabou por ser diferente da norma que toda a gente podia esperar, e já que a norma que toda a gente estava à espera nunca construiu nada, talvez este seja um caminho um bocado alternativo de fazer algo mais construtivo, mas quem sou eu? Mas realmente achei que foi muito exemplar e obrigado, Stebat, por teres participado e acho que foi uma conversa. Ainda agora esta mensagem que vocês devem se calhar ter ouvido, que ficou gravada, foi uma mensagem de um amigo meu pessoal que esteve a ouvir e eu só li aqui na parte de cima que gostou muito, não consegui ler o resto, mas de qualquer maneira, mais vale de certa maneira. Porque toda a gente sempre pode vir a mudar de ideias. Claro que podia ter havido aquela fricção da crença, mas como próprio foi discutido que, afinal, tudo é tão volátil, todos nós viemos de crenças, estamos a passar para outras, e se tudo correr bem, vamos evoluir para outras, não vale a pena estar a ostracizar ninguém, nem uns nem outros, vamos todos percorrer o nosso caminho e trocar as ideias que temos em comum para sermos mais construtivos, porque é isto que quem nos governa e nós nos opomos ideologicamente o fazem. Com jantares e comícios, palmadinhas nas costas e passarem cheques uns aos outros. E nós só estamos aqui a trocar de ideias e às vezes parece-me que há certas discussões ideológicas que acontecem em vários sítios que não passam mais de lá está. Trocas de insultos, porque realmente eu compreendo que nós que vivemos assim nesta perspectiva um bocado mais, digamos, alternativa, que antigamente não era nada de especial, mas hoje em dia, devido à supressão de discurso ser tão grande, ou qualquer. Não é que. Não, a supressão de discurso, não. O discurso que é promovido pelas forças que nos andam a destruir é que é tão popular que qualquer ideia em contrário acaba por sermos nós a ser as pessoas que desejam o sangue a toda a gente enquanto a gente morre neste meio todo do Kumbaya, deste tal movimento marxista cultural. E o que é que aconteceu no swapcast que a gente fez? A gente usou os meios tecnológicos que temos à mão, que é uma coisa que nunca houve precedentes na história da humanidade, termos esta ferramenta de comunicação para troca de ideias, que todos nós temos que aproveitar e todos nós usufruímos hoje em dia, e quem me está a ouvir está a usar um, e com certeza que me encontrou no meio de um, e também podem já ter ouvido num podcast anterior as minhas preocupações que eu tenho genuinamente com a forma como a internet está a ser legislada por pessoas que não têm a competência de compreender a capacidade inerente que elas trazem para a mudança da nossa vida, porque isto é a ferramenta da revolução. Aqui até a televisão. Os serviços noticiosos que dão nos canais de televisão ficam tão mal vistos que até eles próprios estão tão desesperados que já vêm buscar a sua informação às redes sociais que nós usamos e então, afinal, quem é que está na linha da frente informativa em relação ao que passa na televisão, que por consequência acaba por ser aquele tópico de discussão que acontece nos cafés com as pessoas que nos rodeiam, porque continua a haver aquele apelo à autoridade deste objeto que temos em casa em acharmos que o que vem de lá é verdade. Nós suspendemos a nossa credibilidade quando vemos um CSI, porque sabemos que eles vão apanhar o bandido e na vida real, se tu fores assaltado, sabes que nunca vai acontecer nada a não ser perder o teu tempo a preencher papelada. Mas quando chega a hora de dar alguma coisa num serviço noticioso, como um canavera a cair, acaba tudo por ficar assim um bocado. Mas as pessoas continuam a manter aquela fé, e lá vou eu embirrar um bocado com a fé. Também há muita fé que eu possa dizer que tenho, como talvez o mundo amanhã fique um sítio melhor, mas quer dizer, vou fazer o que posso, não me vou matar por isso, nem vou desejar a morte a quem não o faz. Daí acho que temos que aproveitar este meio e estas cabeças que andam minimamente unidas a ver o problema que vive à nossa volta. Se calhar é mais produtivo haver uma discussão mais centrada na concórdia do que a discórdia que nos divide, que é o mecanismo basicamente. Quem nos governa anda a exercer sobre nós de uma forma tão intensa que acabam por eles no fim levar a taça, e eu acho que quem está a ouvir não é nada disso que querem para si próprios, nem para a sua família, nem para os seus, por isso Acho que correu muito bem e estou aberto a debate para quem queira fazer uma coisa idêntica num futuro próximo. Estou aberto a e acho que já sabem mais ou menos como é que a plataforma vai ser, com o som um bocado melhor, obviamente, mas pelo menos é esse o meu objetivo se voltar a acontecer e espero bem que sim, porque achei bastante salutar. Fazer as coisas de uma maneira mais construtiva, porque até os nossos políticos no Parlamento, quando estão a debater como cães raivosos, nós sabemos que eles vão almoçar ao sítio mais elitista que existe nas redondezas, com o seu carro mal estacionado sem levarem a multa, e nós, o contribuinte, que andamos aqui à cabeçada uns aos outros, é que vamos pagar a conta daqueles chulos. Por isso também, se calhar, convinha um bocado do nosso lado. Já que eles usam as armas deles contra nós, talvez usar um bocadinho de união do comum para usarmos as armas deles contra eles próprios também, porque pelo menos fazer alguma coisa diferente, porque já deu para ver que estarmos aqui a irritar uns com os outros, quando temos muito mais em comum do que não, não é assim tão produtivo e até agora não parece que tenha dado em grande coisa. Antes, pelo contrário, eu dou-me super bem com tantos users no Twitter, por sermos cordiais uns com os outros, do que se começarmos com discussões com trolls que às vezes aparentam partilhar as nossas opiniões, mas não têm nada de bom para pôr na mesa. Parece-me que se nos preocuparmos muito com esse tipo de forma de interação uns com os outros, não vamos andar para trás, vamos nos até atrasar e perder o nosso tempo de discussão útil quando devíamos estar a pensar em coisas mais produtivas. Mas agora vamos lá saltar então para os tópicos. Pronto, eu também vivo assim um bocado muito preocupado com este fenómeno da internet, que é a nossa ferramenta de comunicação que liberta um bocado a nossa opinião e permite-nos a nós próprios, sem orçamento, sem aprovação diretriz, sem qualquer tipo de impedimento de espalhar a nossa informação, ou só simplesmente baseado no tempo que tu queres perder a aprender a dominar, seja lá o que for. Porque esta ferramenta é muito versátil e tem a capacidade e a possibilidade de tudo. Há quem faça vídeos YouTube ou anda a gravar podcasts, há quem seja um keyboard warrior no bom sentido. Há muitas maneiras de usarmos esta tecnologia, mas como eu já disse em podcasts anteriores, isto é cada vez mais notório e vai ser uma, digamos, acho que vai ser um assunto também que as pessoas vão ter que, dentro deste movimento de pensamento alternativo, começar a tomar um bocado de atenção, porque esta ferramenta está sob ataque e está realmente a pôr-nos numa base de dados e há aqui certos fatores que são realmente muito assustadores, na minha opinião. Por isso é que eu queria vos já começar assim a mostrar uns clipes. Eu não sei se tomaram atenção à discussão do Net Neutrality, não sei se já foi em 2015, 2016, não, eu sei que aquilo não passou à primeira, em que basicamente querem tratar todos os packets de forma igual, o que eu também não concordo. Porque isto basicamente parece o lobby da Netflix a dizer que a largura de banda que os ISPs têm que providenciar a toda a gente tem que ser tão simétrica para os filmes deles darem sem falhas para o cliente não refilar, em relação a um médico que esteja a fazer uma operação remota. Ele precisa de um sistema de internet bem mais amplo, livre e não tratado como alguém que esteja a ler o Netflix se ele estiver remotamente a fazer uma cirurgia ao peito, qualquer coisa. Há várias exceções pelo qual há serviços de internet que são mais cruciais de estarem a funcionar em pleno, sem falhas, do que, pá, desculpem lá, eu também gosto muito do binge watching, mas estar a ver séries nestes canais como o contexto da Netflix, que vão ser o futuro, sem dúvida, mas quer dizer, não podemos tratar uma internet direcionada para o entretenimento com o mesmo direito, uma internet proporcionada para, sei lá, alguma infraestrutura estatal energética crucial à população que vive dentro dela. Acho que tem que haver aí umas diferenças ou umas definições de prioridade e a infraestrutura tem que estar montada. Isto já envolve os privados, que são os ISPs, que basicamente providenciam os nossos serviços com linhas que às vezes tanto são postas por eles como postas pelo dinheiro dos nossos impostos. Isso é comum no mundo inteiro. Mas vamos então saltar aqui para uma discussão que houve no Congresso. Epá, não me perguntem nomes. Isto já tem assim tipo 2 semanas, porque eu tenho andado um preguiçoso para gravar podcast, mas epá, estou de férias. E prometo-vos que vou continuar a gravar um por semana, se bem que a semana às vezes pode acabar aqui ou ali, conforme pelo menos neste mês de agosto, perdoem, porque eu quando trabalho só tenho mesmo o fim de semana, é tipo, tenho mesmo que o fazer, e porque é que eu faço, não me perguntem, mas ao mesmo tempo, vamos lá então começar aqui com os clipes do que é que anda a ser discutido, porque neste caso, vocês sabem que os meus clipes são em inglês, mas o Senado dos Estados Unidos tem muito, muito, muito a dizer na legislação da internet a nível mundial, infelizmente. Como é que eles ganharam esse poder? Porque é que eles têm esse poder? São assuntos extremamente interessantes. Eu não vos sei sequer dar um resumo neste aspecto, mas pronto, não foi o Al Gore que a inventou. Isso nós já todos sabemos, apesar de eu o dizer. É um vídeo no YouTube muito, muito engraçado para rir e tal. Mas vamos então começar a ouvir primeiro a discussão do net neutrality, em que basicamente vamos ouvir logo alguns congressistas ou senadores, não sei, a darem o seu ok, que são logo os que estão comprados e nem sequer devem ter a perícia tecnológica para tomar uma decisão dessas que vai, pode vir aos poucos a mudar a forma como até nós no mundo inteiro usamos a internet, e depois há de haver um desgraçado lá para o fim que põe em causa isso tudo, porque se calhar até duvida da sua própria competência para tomar uma decisão desse calibre, porque deve ter visto nos corredores os lobbies todos a passarem os cheques às pessoas que acabaram por dizer que sim. Por isso, no meio disto tudo, ainda há alguém com integridade. Isto está dividido em quatro clipes, não são muito compridos, mas vamos então começar pelo primeiro para aquecer. Request is noted. Thank you. I now recognize the chairman of the full committee, Mr. Walden. Thank you, Chairman. Appreciate that. And again, to all our commissioners, thank you for enlightening us with your comments and your testimony. Chairman Pai, there's been talk of uncertainty, continued uncertainty around future of net neutrality. Are you opposed to net neutrality? Congressman, I've consistently said I favor a free and open internet, as I think many members of this committee and most Americans do. Commissioner Clyburn, are you opposed to net neutrality? I am not opposed to net neutrality. I am in favor, but using the strongest legal tools at our disposal to uphold it. Commissioner O'Reilly, are you opposed to net neutrality? I agree with the chairman. I support an open internet. The term net neutrality means so many different things these days than it once did. So I can't have him signing up for net neutrality. As currently, definition means that every packet has to be treated identically, and that to me is not supporting by the current activities of the internet. So I don't support that definition of net neutrality. No. Como nós ouvimos, até a segunda, epá, não sei se é senadora, para voto, até disse que ainda precisamos é de ferramentas legais mais apropriadas ou intensas ou mais fortes para implementar o que ela está a dizer. Ora, nós sabemos todos que, subentendidamente, essas ferramentas nunca hão de ser do domínio público. E elas já existem há tanto tempo que até são usadas como desculpas para conflitos, como por exemplo o colusão com a Rússia, que já foi varrido para baixo do tapete porque não há provas, coisa tão óbvia, mas cai no poço do esquecimento, agora estão a picar a Coreia. Pronto, tem que haver qualquer antitrumpismo sempre no ar, por mais que esta gente que está a votar a favor da neutralidade da internet, que tem um nome muito pompom, mas acreditem que isto, na verdade, conceptualmente, é mais uma quebra das liberdades desta ferramenta de comunicação que ainda nos permite ter uma troca saudável de ideias entre toda a gente. Vamos continuar a ouvir os clipes, mas só para ter isso em atenção. Including Comcast, AT&T, Verizon, and Charter Communications, inviting each of them to come and testify before our full Energy and Commerce Committee. It's time for Congress to legislate the rules of the internet and stop the ping-pong game of regulations and litigation. And make no mistake, given the importance of this public policy debate and the work we need to do as a committee, it is essential that we hear directly from the country's top internet and edge provider leaders who frequently speak out publicly about rules of the internet. It's time they came before us and directly shared their positions and answered our questions. E o que acabamos de ouvir agora foi realmente alguém que reconheceu o interesse que isto tem a nível global até e social e a convidar então num debate democrático, esta é a parte que me parte sempre todo, como se fosse assim uma coisa muito, muito, muito justa, convidar então os equivalentes da nossa MEU e da nossa NOS a irem discutir com eles o que é que eles acham que é melhor para eles. Ora, a gente já sabe, ele disse a Comcast e a Verizon e não sei o quê, que é os operadores mais digamos, os maiores deles que têm o monopólio das linhas e etc. Quer dizer, vejam lá como é que, ao ponto em que a gente chega. Então vamos convidar os gajos que muitas vezes nos andam a chular nas faturas e enquanto estiver a passar estão-se a marimbar e o serviço até nem está assim tão bem instalado na nossa casa quanto isso, a decidir quais vão ser as regras desta ferramenta que nós temos no futuro. Por isso, muito democraticamente, vamos convidar os chulos, e a gente bem sabe o que é que se anda cá a passar com eles, e a solução que ainda se inventa é pagar-lhes mais para continuarem a chular-nos. É exatamente isto que esta gente pretende estar a defender. Vamos ouvir mais. And of course, Chairman Pius commenced a proceeding to examine returning regulation of the internet to the bipartisan framework that made it the economic engine that it is today. As we wait for this process to take its course, the future of the greatest economic engine of modern times is clouded with uncertainty, with a growing recognition that the time is now for legislative action. We offered a way forward on net neutrality in 2015. I believe now, as I did then, that we should work together to write bipartisan legislation to protect the internet from bad actors who want to use their unfair advantage to block, throttle, or in other ways engage in bad behavior. The American people deserve no less. We stand ready to act. Eu sei que isto pode parecer um discurso muito romântico, mas se ouvirem bem as palavras que ele disse, lá está, ele agora disse, uma decisão bipartidária, e há muito poucas a serem exercidas no Congresso dos Estados Unidos, nomeadamente as poucas que eu conheço, até a defesa perpétua de Israel, por razões que, enfim, não são para aqui chamadas, mas qualquer assunto que seja discutido como bipartidário naquela gente que se odeia é porque há cheques para toda a gente em última instância. Por mais bonito e aflorado, quando ele diz para tirarmos os maus atores na internet, olha, dentro do nosso movimento de pensamento alternativo, vamos lhe chamar assim, nós somos os maus atores. E já andamos aqui um bocado às cabeçadas uns com os outros. Então, com este tipo de legislação implementada, e todos nós vemos em comum de onde é que o problema vem, isto vai nos tornar com que o futuro seja mais difícil, porque eu já estou praticamente instalado na vida. Tenho que me adaptar às mudanças, mas quer dizer, eu continuo até com mais pena de quem acabou agora de nascer, quem ainda vem aí, quem já nasceu com estas ideias implementadas na cabeça, que a internet anda-se a tornar num grande Big Brother, eu já vos vou mostrar porquê, e ainda está a educar esta geração a pensar que a maneira que é sermos uns escravos do Big Brother em nome da liberdade, independência e não sei lá qual deturpação de palavreado é que eles usam para eles próprios. Mas até alguém que depois fala como eu tem que se encaixar dentro de uma gaveta qualquer ideológica que eles assumam para poderem discutir comigo, ou tipo, ou suprimirem a sua própria discussão e usarem clichês políticos já são antiquados, como algum tipo de ideologia que eu pratique. Ou todos nós, eu acho que isto é uma coisa que é bastante incomum, acho que toda a gente já passou por ser chamado de algo que não te identificas com, como quase a proteção da psique da pessoa que está a entrar numa dissidência cognitiva tão grande que já nem sequer consegue dizer coisa com coisa e de repente sai aquela ofensa política vista aos olhos de hoje em dia, não é? Porque ao fim e ao cabo lá está, isto é jogar o jogo, isto é estar a jogar o jogo que nos anda a levar ao fundo constantemente. E agora vou-vos dar um exemplo prático, eu quero-vos já avisar que vamos ouvir um anúncio. E não é um sponsor, ninguém me está a pagar, eu só quero vos mostrar como até um anúncio, com uma musiquinha de background toda porreira para influenciar os sentimentos de quem ouve e não está lá muito interessado em pensar por si próprio, antes pelo contrário, usam até as t-shirts das corporações porque gostam tanto delas que até gastam aquele dinheirinho extra para continuar a fazer publicidade gratuita à corporação em particular. E isto é um problema que, pronto, eu vou-vos mostrar um anúncio basicamente da Amazon em que até muitos usuários de chapéus de alumínio há muitos anos andavam a dizer que íamos todos ter um chip dentro de nós e eu sempre achei que isso pode vir a ser um futuro viável, mas ao mesmo tempo, desde que o smartphone, com licença, está no nosso bolso, a gente já não precisa ter o chip dentro de nós. Nós andamos sempre com o chip no nosso bolso. E é o nosso chip e até batemos em professoras, como já disse, quando tiram o vosso chip. E então vamos entrar um bocado. Vejam lá, eu vou-vos mostrar um anúncio, pá, e peço desculpa, isto vai ser um momento publicitário sem remuneração financeira que eu vou-vos passar, mas é que este anúncio para mim é perturbador em tantos os aspectos, como a falta de oportunidade de emprego que possa vir amanhã, mas a tecnologia sempre trouxe isso inerentemente, mas nunca aconteceu trazê-la desta maneira, em que tentam convencer as pessoas de que estar a trabalhar para a corporação e serem espiadas e serem cadastradas nos seus hábitos de compra é algo que é útil para o futuro e é algo que depois vão-se ter que queixar, que não vão ter trabalho, os filhos não conseguem arranjar trabalho e lá vão eles ficar a viver na casa dos pais até às tantas e depois queixam-se do porquê que chegámos a este ponto, quando são exatamente os adultos de hoje em dia que andam a patrocinar este tipo de ideia, ao ponto que há o desplante deste anúncio. Este anúncio, aos meus ouvidos, soa completamente mal. Eu sei que quem o fez, fez como se fosse uma coisa muito conveniente, que até percas as estribeiras de gastares todo o teu dinheiro sem querer, porque é tão bom, pá, entras numa loja que vai deixar de ter empregados e tu és o empregado da loja e nem sequer vais ter controle sobre o dinheiro que tu estás a gastar. Curtam este clipe. Eu sei que é um anúncio, por favor, perdoem. The analysis that you've cited about... 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. E o resto é só musiquinha. Agora, pronto, eu lá está. Não sei se perceberam. Portanto, não há caixas registadoras, não há emprego. Não há bichas, ah, pois não. Depois, quando aquilo estiver cheio de pessoal com o telemóvel no bolso, sim senhor. E depois, como é que tu controlas a tua despesa? E depois está tudo cadastrado. E depois, basicamente, deves estar dentro de um supermercado gigantesco, raio-x, a escanear-te. Isto também deve ter implicações de saúde. Eu não sei até que ponto. Eu defendo as tecnologias, acreditem. Eu tento usar e faz parte da minha vida profissional até usá-las de uma forma mais. Que toda a gente me rodeia, mas enfim. Mas ao mesmo tempo. Há aqui um ponto porque a gente nunca vê estes progressos tecnológicos a serem usados em primeira instância em prol da humanidade. É sempre negócio, é sempre o cheque que gera a coisa. É da mesma maneira como se dividiu o átomo, e ontem foi o dia de festejar a bomba, como se isso fosse alguma... Deviera ser o dia negro, deviera ser completamente calado e esquecido, e devia ser o dia que os Estados Unidos pediu desculpa ao mundo por serem o único país que bombardeou civis, na minha opinião. Não devia ser tipo um dia de celebração, um aniversário. A gente, quando faz anos, é suposto ser um dia feliz, não é? Tipo... Hoje faz anos, vamos lembrar o genocídio que praticámos no meu último aniversário. Estas palavras deturpam a mentalidade das pessoas. Eu não achei piada nenhuma a este anúncio, sinceramente. Eu prefiro, ainda aprecio o atendimento ao público, porque por um lado também sei que se a pessoa que está atrás do balcão for dedicada e porreira, eu sentir-me bem servido, vou voltar. Isso também devia ser um modelo do capitalismo, o saudável, não aquele que a gente sabe que é predatório. Mas ao fim e ao cabo, epá, eu não achei piada nenhuma a este serviço e vou ter que dizer isto. Chama-se Amazon Go e, na minha opinião, Amazon, please, go. Eles próprios têm cotas de quem anda a fazer as embalagens deles que ultrapassa qualquer critério que vocês possam pensar em trabalho escravo. E ainda não a estudar a possibilidade de fazer entregas de drones. E quando a Amazon começar a entregar encomendas com drones, vai ser o dia que eu vou comprar uma caçadeira e vou-me pôr aqui na varanda a interceptar encomendas. Que tal? Mas isso depois pode vir a ser um crime hediondo, porque, quer dizer, se a gente roubar se um banco nos rouba a nós, isso é na boa, porque lá está, quem rouba um tostão é um ladrão, quem rouba milhões é um herói, pelos vistos, e tem direito a tudo e mais alguma coisa, inclusive é pagar a pesadora lei do qual ele se quer proteger. E depois vêm estas corporações, e mesmo ouvindo este anúncio, já estão a perceber, dentro da discussão do net neutrality anterior, quem é que anda a pagar o cheque pelas opiniões, porque esta gente não está a discutir ou a analisar, basicamente, as consequências de futuro que possam vir a ter. Estão só a olhar para a gratificação instantânea do popularismo, para terem o voto, para continuarem a perpetuar, porque isto são políticos de carreira. Eles deviam ter saído já há muito tempo, aquilo devia ser sempre a rodar, que é para não se criar aquelas... Até o McCain foi com uma grande cicatriz votar contra o repeal do Obamacare. O homem já está quase lobotomizado, oh, caraças, eu não, mas lá está, ele tem tanto lobby a proteger. E o John McCain sempre foi dito, até nos Estados Unidos, que nunca houve uma guerra que ele não gostasse, porque sempre que há uma hipótese de guerra, ele nem que vá buscar um vídeo mal feito e photoshopado ao YouTube para usar como justificação. E mais uma vez aí está, estas tecnologias da internet superarem até a informação que nos dá na televisão, porque hoje em dia a gente só ouve fontes não oficiais, apareceu um vídeo na internet, nas redes sociais, epá. Então, o vosso trabalho devia ser até pegar no que às vezes é dito nas redes sociais e provar o contrário com o tal jornalismo de investigação, que já estou a falar de algo que está fossilizado, já entrou em extinção há muito tempo. O único jornalismo de investigação que nós temos é entrevistar adeptos à porta de um estádio, perguntar às pessoas na praia se está calor, porque obviamente se estão na praia porque deve estar calor, mas é aqui que estamos reduzidos e é tudo uma cambada de estagiários. A gente vê sempre um repórter de praia e nunca mais o vês. Isto é a gente que ainda está a ser forçada e a ser iludida e a ser programada socialmente para estar a fazer entrevistas fúteis ao preço mais baixo possível, com a esperança de um dia terem uma carreira que não a vão ter. E se por acaso fosse alguém que até atinge uma carreira, como a Judite Sousa, por antiguidade, depois comete aqueles erros crassos daquele evento que a gente sabe que aconteceu em Pedrógão e que é nojento, e que raio de credibilidade é que a gente pode dar a esta gente? E esta gente recebe o check-in também para passar o anúncio no meio das suas pseudo-notícias do Amazon Go. E eu, para mim, Amazon, please, go, get the fuck out of here, mesmo, tipo... Vai-te lá. Onde é que está aí o político, algum político neste mundo a fazer algum tipo de protecionismo em relação ao futuro do povo que está a governar naquele momento? Porque tudo o que é decidido hoje vai ter consequências amanhã, depois da amanhã e no futuro. Sempre achei piada qualquer legislação. Assim que for aprovada, pode ser aprovada muito facilmente, mas depois para emendá-la ou anulá-la, isso é como anular um contrato das operadoras de telecomunicações que a gente tem em casa, não é? Assim, um contrato, meu amigo, até por telefone a gente trata disso. Mas quero anular o contrato, carta registada, tenho que ir aos correios, tenho que mandar comprovativo, tenho que pagar a taxa de fidelidade. Temos uma data de obstáculos e pronto. E isto são as tais pessoas que defendem, mais uma vez, as nossas liberdades e, aparentemente, dizem eles, porque isto não passa tudo um jogo do gato e do rato, novamente, ao nosso tostão. O nosso tostão, quantos mais tostões conseguimos nós tirar, e isto na internet, às vezes dá uma sensação que foi assim um acidente de caminho, que os poderes that shouldn't be viram um sítio onde se podia ganhar mais uma nota, só que essa nota às vezes tem uma voz que pode vir um dia a falar alto mais para o interesse deles e então há que suprimir a internet. Só que a internet é quase como ter que controlar todas as estrelas do universo visível. Felizmente, uma pessoa neste mundo é só uma pessoa, tu na internet podes ser 10, 100, 20, 1000, como queiras. Não há realmente limites e continuam a haver as opiniões, mas eles já estão a tratar disso, já estão a legislar isso e com a intenção, como nós aqui ouvimos, já estamos a ver bem de onde é que estes cheques vêm e já estamos a ver bem o que é que pode vir a acontecer no futuro, que a internet não há de passar algo tão limitativo como ligar um canal de televisão, rodar os canais todos e estão todos a dar a mesma coisa. Isto para mim foi algo que tornou a televisão ultra obsoleta e estão a tentar transformar nesta plataforma como algo tão programado como a televisão, digo eu, se calhar, não sei, posso estar a ser se calhar um bocado paranoico, mas eu acho que as peças estão a ir ao sítio. E com este tipo de afirmações como ouviram, acho que é pelo menos um... Acho que há que estar de olho nisto, porque realmente... Mas pronto, agora vamos saltar um bocadinho de assunto. Isto foi pronto, eu às vezes gosto também de estar sempre em cima do que é que acontece aqui ao nosso mecanismo. Vamos falar de outras coisas. O que é que nós podemos passar agora? Podemos passar, por exemplo, agora para um exemplo também muito prático. De, sei lá, podemos, como é que a gente agora pode enquadrar isto? A gente pode pôr a coisa... A vanglorização, por exemplo, de como se usa até estas tecnologias, voltando um bocado ao mesmo assunto, mas de uma maneira em que estas tecnologias, obviamente, isto às vezes pode servir bem de justificação para realmente arranjar algum tipo de legislação que depois cala a voz de quem tem alguma preocupação legítima, mas não vai de interesse a favor do governo, seja qual for o governo, e nem vou falar da Venezuela nesse aspecto, mas vejam só este evento, portanto, presidiários registaram, porque até drones já foram usados para largar telemóveis para dentro dos muros de estabelecimentos prisionais nos Estados Unidos, em que eles registaram e fizeram banda sonora e tudo, é pá, espetacular, uma fuga da prisão, apesar de, por acaso, todos terem sido detidos no fim e um ter sido entregue. Acho piada até ao ponto, como aquele vídeo, não, o clipe que passei no último podcast, daqueles 5 jovens a filmar um homem a afogar-se num lago em Flórida. É, obviamente, se a gente pegar nestes maus exemplos, torna-se também mais fácil perpetuarmos a opinião destes representantes de lobbies para a supressão da nossa informação. Mas realmente é isto também que acontece com estas novas tecnologias. E o meu comentário mais triste no final é que basicamente são estas pessoas que às vezes têm a maior resistência sobre qualquer tipo de discurso que a gente tenha neste nosso campo, digamos assim, de pensamento alternativo, que é uma tristeza. Eu nem sei o que é que lhe hei de chamar. Eu, para mim, é viver, ser humano, usar o bom senso e na boa. Só que as pessoas são tão doutrinadas. Eu, aparentemente, faço parte de uma minoria das quais, segundo as pessoas que defendem as minorias, eu não tenho voz, o que torna tudo absolutamente hipócrita. Vamos ouvir, então, a vanglorificação, mais uma vez, criminal, ou o desplante com que as pessoas usam às vezes estas tecnologias de uma forma errada, o que pode causar às vezes a confusão de andarmos todos aqui à batatada, de uma forma que realmente é injustificada, porque nem tudo é branco ou preto, isto é, vários tons cinzentos, sem a referência ao filme nojento. Newly released video of an escape recorded by the inmates themselves accused of murder and attempted murder. The three men escaping a maximum security wing at ABC's Kena Whitworth is with us tonight. Their video starts inside the maximum security wing of the Orange County Jail. Set to the song Under Pressure. It's filmed by three inmates using a contraband cell phone. And this firsthand view of their daring escape last year now surfacing through an attorney connected to the case. Hossein Nayari, the alleged mastermind, even narrates. As far as setup goes, well, we had a duffel bag and a backpack full of stuff. He shows a sawed-off bed leg, then lifts a metal screen to slip out, giving a thumbs up to the camera. Set to the theme of Mission Impossible, you can see their journey through the jail walls along a makeshift ladder. Eventually, they get to the roof. Authorities say the fugitives cut and moved aside that barbed wire, then anchored their ropes to the wall right there and rappelled down the building. The three men were being held in jail over charges ranging from murder to attempted murder, kidnapping, and torture. Later showing themselves nearly 400 miles away in Santa Cruz and holed up in a van in San Francisco. Friday night. San Francisco, where two of the suspects were later caught. The third surrendered to police. After 8 days on the run, all three were back in jail where they remain. Mas até não é espetacular, até a forma ingênua como as pessoas usam estas tecnologias, a pensar que não vão ser detectadas, porque isto é dos meios que mais cadastra a nossa própria existência. Tudo o que eu estou aqui a gravar, tudo o que eu já gravei, tudo o que vocês escrevem, tudo o que vocês metem a foto online, isto está para sempre. Isto está no... Tirando um holocausto nuclear a nível mundial para derreter todas as hard drives do planeta e não ficar cá ninguém para aceder ao único terminal que funciona e tirar o cadastro, este é que é o perigo. E depois ainda abrem aquele projeto como Amazon Get the Fuck Out of Here. Pá, isto é, por um lado, as pessoas usam isto de uma forma tão inconsciente, de certa maneira, que até se dão a eles próprios o desplante de gravar uma fuga prisional, não é? E depois quando a gente vê aqueles documentários das prisões nos Estados Unidos, nada nos levava a pensar que afinal havia de ser assim tão fácil, que até não só dá para fugir, como fazer um videoblog em relação à tua fuga, não é? Porque lá está. E afinal, até os bandidos usam a internet sem pensarem que tem algum tipo de consequência. Não pensem lá porque estes raptores e assassinos e tentativa de homicídio fazem isso, e convido todo o marxista cultural que seja todo cumbaia a abrir a porta a eles quando tiver a disposição para isso, mas nem eles próprios têm a ideia. Isto não há assim muita diferença em relação ao que eles fizeram e foram apanhados com... Tu, miúda jovem, expores-te um bocado demasiado na internet e depois, quando fores um pouco mais adulto e responsável e evoluíste em relação à tua mentalidade, não continuarem a não aceitar os teus currículos, porque cada vez que vão ver a tua rede social, há coisas que tu simplesmente vais bater com a cabeça nas paredes por ter posto na internet, porque agora não desaparece. Agora não consegues apagá-las. E acredita que tudo o que for serviço gratuito de rede social, que te dá um serviço sem tu pagares um tostão de volta, acredita que o tostão que tu estás a pagar é a tua vida. Nunca, só desativas, nunca apagas. E lá que está desativado para ti, continua aberto para quem te seguir, ou seja lá o que for. Isto é muito perigoso e, basicamente, isto também causa outro tipo de discussão. Que depois vem do trumpismo. Eu agora vou-vos mostrar um tipo do Trump que, obviamente, que não concordo a 100%, porque a gente, com licença, nunca consegue dizer numa situação de dúvida que, epá, eu às vezes acho que talvez o trabalho da polícia, que hoje em dia anda um bocado a falhar em proteger o cidadão honesto, porque o ladrão tem que ser sempre apanhado em flagrante, epá, e quer dizer, mesmo que a gente o esteja a ver em flagrante, eles fazem questão de demorar 20 a 30 minutos a chegar, que é para não terem o trabalho, e nós é que ainda perdemos o nosso tempo a preencher relatórios e a ser chamados para mais uma averiguação, quando no fundo nós é que fomos as vítimas e os lesados. Então, às vezes, eu também gostava, como este evento na Cova de Amor, é pá, se calhar se houvesse assim uma operação armada, mas lá está, lá vem aquele pessoal que ainda não percebeu bem as regras com que este mundo se anda a gerir e o quão nós estamos virados uns contra os outros, que acabam por defender os bandidos. E depois, obviamente, não é à toa que o Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos com este tipo de discurso, que não concordo a 100%, mas às vezes também há aqui qualquer coisa que eu tenho que dizer que devia ser realmente, pá, se calhar levado um bocado mais a sério, visto que, pronto, isto agora era uma discussão muito grande, mas vamos ouvir este clipe só para perceberem melhor o que eu quero dizer com isto. President Trump on Friday encouraged police officers to treat suspects violently. The president was on Long Island, New York, giving a speech about curbing gang violence. Like when you guys put somebody in the car and you're protecting their head, you know, the way you put their hand over. Like, don't hit their head and they've just killed somebody, don't hit their head. I said, you can take the hand away, okay? While some officers in the audience applauded, the International Association of Chiefs of Police released a statement explaining the importance of use of force procedures, adding, quote, law enforcement officers are trained to treat all individuals, whether they are a complainant, suspect, or defendant, with dignity and respect. E lá está, com dignidade e respeito. É pá, claro que se nós formos cidadãos honestos e formos apanhados às 3 da manhã numa rusga porque estávamos num bar mal frequentado, obviamente que eu vou ser o primeiro a exigir que seja bem tratado, mas também vou ser o primeiro, obviamente, numa situação de tensão, agir de forma o mais civilizada possível, sem resistência. O que é que querem saber? Eu só estou aqui com, está aqui a minha identificação. Por favor, façam vossos trabalhos. Meus impostos estão em dia, espero que o vosso salário também. E por favor, façam o vosso trabalho. E obviamente que aqui o Trump estava a dar como piada, mas realmente não deixa de ser um bocado irónico. Quer dizer, a polícia finalmente apanhou o bacana esfaquear alguém hipoteticamente e cuidado com a cabeça quando entras para o carro. Epá, pergunta isso à família da vítima, o que é que eles acham da cabeça dele a entrar para o carro? Que eles também vão-lhes dar uma resposta mais trumpista do que o resto, por isso não se admirem, porque à medida que esta lei, promovida por esta ideologia do Kumbaya, acaba por ser tão protecionista em relação ao bandido, só na simples, talvez, possibilidade de que, sei lá, em 90%, 10% estavam realmente inocentes. Vamos pôr a coisa nesses números, ninguém sabe quais são os números. E depois também, visto que as condições legislativas que uma polícia tem para fazer uma apreensão, lá está, o próprio protecionismo depois vem destas tais pessoas que até estavam a discutir a forma como a internet pode ser amanhã, porque lá está, estão a receber cheques de influências corporativas e então os estabelecimentos prisionais nos Estados Unidos são um negócio só por si, porque cada habitante recebem bastante dinheiro e muita gente até está lá injustamente por exemplo, consumir drogas leves, já são legais em alguns estados e outros não. A hipocrisia é absolutamente... Chegamos a um ponto, quer dizer... É porque este mundo está todo dividido, ou temos que ser assim ou temos que ser ou são assado. E hoje em dia há uma maioria assim que quer a cabeça dos assados porque defendem que os assados querem matar toda a gente quando eles próprios a defender a sua ideologia que não está 100% certa, como a de ninguém, querem também o sangue do próximo opositor porque acham que se eles se perpetuarem na vida vão acabar por ser o próximo Hitler lá no estereótipo que eles acreditam que o seja. Quando eles próprios estão a portar exatamente como ao estereótipo que eles acreditam que o Hitler foi. Isso para mim é que é completamente ridículo e muitos genocidas com muito mais números há nesta história fora e vêm todos da esquerda, que é basicamente o que nos anda a controlar em termos de domínio político. E depois estas pessoas que defendem tão fervorosamente alguma opinião contrária em relação ao que eu estou aqui a tentar dizer, que no, ao fim acabo sempre não dizer nada, mas... O que estas pessoas estão basicamente a defender são pessoas que são psiquicamente completamente fragilizadas, estão absolutamente confusas em relação à sua existência, nem sequer conseguem pôr o ponto no mapa. E reparem, eu quando tenho estas discussões, eu também vou para todos os lados, mas ao mesmo tempo eu vou para o lado que eu sinto que tenho que ir. Não é que eu não esteja confuso em relação à minha opinião. Eu sei qual é a minha opinião. Para mim, o que me traz a confusão é tentar encontrar as palavras certas para me tentar definir em relação ao próximo, de que, no fundo, esta vida não é tão simples. Ela devia ser mais simples. Há coisas que são muito simples para nós, como nascermos homens, haver mulheres, haver a sexualidade que vem inerente ao nosso corpo biológico, haver o dia com o sol que nasce e tem luz, haver a noite que fica mais fria e fica escuro. Os próprios animais, pelo menos, têm essa vantagem sobre todos nós, os seres humanos racionais, que eles sabem exatamente o que hão de ser. Um cão nasce cão, sabe que é cão. Um veado assim que sai, começa logo a andar para ir atrás da manada. Os elefantes adotam o filho atrasado uns dos outros, porque até para os elefantes o ciclo de reprodução deles tem uma janela de tempo tão, tão pequena que eles até têm que realmente... Mas lá está, os animais sabem o que é que hão de fazer. E nós é que andamos aqui a interpretar o comportamento deles com o nosso defeito de racionalizar tudo e encaixar tudo dentro de gavetas, que nem sequer nos permite a nós ter a versatilidade de analisar este mundo de uma maneira, sei lá, mais realista. Anda tudo à procura de algum tipo de rótulo para se identificarem com um grupo, porque nós somos seres sociáveis, mas neste momento eu acho que um dos maiores também nossos inimigos é que todos estes rótulos estão a ser estão a ser manipulados pelos poderes que continuam a usar rótulos divisórios dentro das nossas cabeças, porque eles próprios são mais unidos do que a gente possa ter ideia. Que eles estão unidos pela ganância, são sociopatas. Ninguém que procura algum tipo de forma de poder deve bater bem da cabeça. Se alguém tivesse a bater à porta toda a gente amanhã, você quer ser o presidente amanhã? É só assinar aqui em baixo. Acredita que eu imagino que a maior parte das pessoas dizia, pá, desculpa, eu tenho que ir trabalhar amanhã e não estou para me envolver nesses problemas que são altamente complexos porque eles, os próprios, trouxeram-no a este ponto. Mas se houver alguém que diga logo, opa, sim senhor, eu quero já mandar nesta gente toda, então tu triaste um ditador. Tens ali um ditador. Aquela pessoa que disse logo, sim, eu quero governar toda a gente, deve ser o maior frustrado, deve ser aquele puto que levava nos cornos na escola, porque era um betinho, que era um totó, era um atrofiado. Agora é a hora dele. Agora ele é que vai nos mostrar, muito diplomaticamente, o que é que ele acha. E o que é que ele acha? Eu digo-te a ti, é o que é que eu acho de ti, meu. Foste um puto um bocado frustrado, tens problemas e não os venhas descarregar em cima de uma população nacional inteira que provavelmente também sofreu uma fatia dos problemas que tu tens. Se calhar o problema é que tu é que não os conseguiste resolver dentro de ti próprio. Não tem nada a ver com uma questão de vingança e de vingança até com o estranho, porque vingança até é um sentimento feio, mas em certas instâncias também pode ser justificado nesta vida. Porque nada é tão fixo, por isso é que eu detesto quando existe algum tipo de mecanismo neste planeta que vem com as respostas todas certas. Não há respostas certas. Cada caso às vezes é um caso. As coisas deviam ter sido geridas de uma forma mais simples para não chegarmos a este modo de complicação. Mas ao mesmo tempo também não nos vamos pôr em campos extremistas para tentar achar que para o próximo. O que nós achamos que é o correto ou o que devia ser, obviamente não é identificável. Até podia usar a analogia da comida. Todos nós temos as nossas papilas gustativas adaptadas à comida que nós gostamos de comer. E às vezes até estamos por nós, muito trivialmente, numa discussão em que alguém põe um prato de alguma coisa à tua frente, tu não gostas e tu dizes, epá, eu por acaso não gosto disto. E a pessoa do outro lado diz, epá, mas isto é muito bom, pá. Isto é tão bom, isto é ótimo. E um gajo diz, epá, tudo bem, tu curtes, epá. Eu pessoalmente não gosto, não tenho nada contra o teu prato. Deixa-me pedir o meu prato e acredita quando o meu prato que eu gosto de chegar, eu não te vou tentar convencer que isto é a melhor coisa do mundo e as minhas papilas gustativas é que estão corretas em relação ao teu gosto gastronómico. Eu não tenho nada. Epá, vá lá, dá para gostar do que nós todos nós gostamos. Mas depois vem logo o excesso do outro lado. Eu não sei porque é que não há esta parte do equilíbrio. Que às vezes acho que era isso que se calhar devíamos procurar na falta de melhores palavras, porque depois há pessoas que não só estamos a falar de um prato, como estão próprios a descrever, vamos usar um exemplo sexualmente, e este clipe acho que vai ser muito fixe, porque basicamente vamos ouvir mais uma mulher a descrever-se a si própria sexualmente de uma maneira daquelas que andam a dividir tantas palhinhas nas agulhas, andam a. Já nem sei o termo. A não se a dividir em várias ramificações da sua própria tendência sexual, agora ia usar outra palavra, mas vamos lá ser um bocado atenuantes, porque esta gente às vezes só estão enganados em relação ao que sentem, e a gente tem que lhes dar também um tempo, talvez um dia chegue à conclusão que. Mas eu vou-vos mostrar um exemplo de uma mulher que se vai descrever a si própria sexualmente. E eu no fim vou fazer a pergunta que vai ficar em aberto. De como é que nós conseguíamos descrever esta mulher com uma palavra bem mais feia, bem mais simples, mas bem mais óbvia. Curtam lá este clipe. I use the term bisexual because there really has been no positive bisexual representation anywhere in the media ever since like the beginning of time. Well, I think one stereotype that comes to mind, which has also probably been perpetuated in the media, is that if you're bisexual, you're promiscuous. When I first came out to my mom, I came out to her as a lesbian originally when I was like in 11th grade. And then after that, I told her that I was pansexual. And then she was like, oh, so you can be with men then? And I'm like, yeah, but I don't like men romantically. So, like, sorry, mom. Wait, now just clarify this, because you say you're pansexual, but you can't be with men romantically, but does that mean just men sexually? Yeah. Wait. Okay, so. So confused. Okay, so I identify as pansexual homoromantic. First of all, do you all understand this? Yes. Okay, so basically it means that I like men sexually, right, but I don't like men romantically. Certo, isto é uma pansexual, homorromântica, como ela se gostou de escrever ela própria. Portanto. Vamos lá resumir. Podem rebobinar o clipe à vontade. O que ela disse basicamente foi assim: ela dá para qualquer lado, Por isso, agora vou ser sarcástico. Não levem literalmente o que eu vou dizer, vamos só usar isto como um exemplo também do pior exemplo que às vezes os homens têm para dar. E acreditem que é muito fácil para mim mergulhar nesse cérebro. Ora então, temos uma mulher que começou por ser lésbica, o que para mim diz, porra, deve ter amigas. Mas ela agora é pansexual ou homorromântica, que quer dizer no fim que, quando olha às vezes para um homem, só está interessado em ir com eles para a cama. Ok, eu como homem minimamente decente, eu sei de uma palavra que é extremamente feia de chamar esta mulher e classificá-la como basicamente uma mulher que olha para um homem, não está interessada em romance, só quer ir com ele para a cama. Alguém tem o número de telefone dela? Porque eu sinceramente, espetacular, mas que bela sigla que ela tem. E ela quer essa sigla para si própria, porquê? Porque está disposta, no meio de uma discussão que não esteja a gostar da sexualidade, estás a ser falada, de dizer vocês calem-se todos porque eu sou uma pansexual ou homorromântica. Que até se torna um bocado ridículo, eu diria-lhe mesmo, se calhar tu és uma grande, mas tudo bem, queres ir ver um copo, vamos, mas não é um bocado ridículo, quer dizer, que raio de definição é, esta mulher anda a bater um bocado a cabeça nas paredes, e eu depois também quero ver como é que este discurso vai ser defendido, quando elas forem umas balofas com 50 ou 60 anos, eu sei que não são todas, mas... Vá lá, o corpo da mulher às vezes tipo, despede-se um bocado mais depressa do que o que devia por causa de terem filhos, ou seja lá o que for. Porque elas tão depressa podem dizer que amadurecem mais depressa que os homens, e depois o mesmo também é verdade quando começamos a ficar mais velhos. Enfim. E, mas eu aceito isso tudo, eu por mim, na boa, só gostava que às vezes, diz logo o que é que tu és, mano, não escusas de estar com essas merdas, o amor entre um homem e uma mulher consegue transcender a aparência física, mas agora com esta coisa, que anda para aqui a ser prevalente, isto é tudo gerações novas, porque à medida que o corpo começar a abandonar-vos, porque isto acontece biologicamente e naturalmente, isto é daquelas coisas que não há dúvidas nenhumas para mim, eu depois quero ver como é que a tua tatuagem fica, depois quero ver quando estiveres a viver sozinha constantemente e já ninguém olhar para ti porque o teu corpo já não acompanha a fertilidade, tu sempre participaste em patrociná-la, daí agora tens o que mereces porque toda a gente faz a cama onde se deita. Agora vamos lá ver o que é que acontece. E basicamente, raio de definição é esta. Então, a única diferença entre chamá-la o que eu lhe estava a propor e o que ela diz a ela própria é que ainda por cima não aceita dinheiro. O que para mim é tipo, awesome! Não sei. Mas lá está. Mas ao mesmo tempo, sei que isto é uma coisa que é um bocado excepcional. Isto não se ouve na televisão todos os dias. Mas é isto que é patrocinar todos os dias. Especialmente até no campo dos filmes de Hollywood. É uma coisa que é estas minorias que tentam que democraticamente sejam as maiorias com uma voz mais alta, que ao fim e ao cabo acaba por ser autodestrutivo para o indivíduo, seja ele quem for, homem ou mulher. Esta parte depois parece que falha em compreender. Porque eu digo sinceramente, nada me atrai mais numa mulher que uma mulher que respeite ela própria e saiba o que queira. Saiba o que queira. E pá, agora tipo, eu primeiro era lésbico e depois fiquei pansexual ou homorromântico. Se calhar o melhor é mesmo, vamos falar daqui a mais 10 anos, a ver se já inventaste mais uma definição para ti própria de... andas a curtir a vida, mas não se desculpa, sei lá. Aqui quase dá vontade de defender as mulheres que saltam por clamam sluts, pelo menos dizem logo, olha, eu sou assim, sou fácil. E um gajo, és fácil, não vais ser a mãe dos meus filhos, mas queres ir bom copo. Mas pelo menos um gajo já sabe o que conta. Agora, com estas especificações técnicas e todas espetaculares, só para se definirem a si próprio, com basicamente os freaks que são, isso aí então... Pronto, ainda bem às vezes que nasci homem. Eu não escolhi nascer, mas escolhi assim. Isto depois acaba por ser o resultado. Eu agora vou-vos passar um clipe do Adam Carolla e provavelmente vou rematar neste, que basicamente até é uma celebridade, mas já tem um impacto social tão grande que até é convidado a comissões no Senado americano, transmitidas pelo C-SPAN, em que o homem basicamente fala de certa maneira do que eu vos tenho estado para aqui a falar, de uma forma bastante diplomática, à frente de um comitê. Ele teve que, basicamente, redigir o seu próprio discurso, mas vem, é um bocado daqui que vem um... É outra forma de dizer o que eu ando para aqui a tentar transmitir de uma forma realmente discutida dentro da esfera geopolítica que nos anda a controlar a nós todos. Daí o discurso dele ser mais cuidado, mais coeso e, sinceramente, pronto, acho, eu não tenho nada contra, acho que é um bom discurso para partilhar. Epá, este clipe, sinceramente, tem 4 minutos e 34 e demora um bocado a entrar no... digamos, no ponto fulcral do que nós estamos, do que eu estou para aqui a tentar transmitir, mas ao mesmo tempo é exatamente uma das bases, pelo menos, deste problema social que a gente vive com esta gente que anda completamente tão depressa, filmam-se a fugir da prisão e não estavam nada à espera de ser apanhados, como aquela mulher considera-se. Siglas tão sofisticadas que até a gente perde a concentração a meio da descrição que ela está a dar sobre ela própria, quando a gente sabe no fundo, afinal, o que é que ela é. De onde é que isto está a vir tudo? Porque lá está, às vezes este bom senso e esta perspectiva, e eu sei que não estou certo, eu estou só a dar a minha opinião e reservo-me o direito a mudar de opinião no futuro, consoante a introdução de nova informação, mas vem daqui, porque depois ainda lhes passam um atestado de competência e de mérito oficial, e a gente sabe o que é que as forças oficiais andam aqui a tentar fazer às nossas vidas, que se convencem a si próprios de ter este tipo de comportamento, e isto também toca um bocado no que estava a falar, e vamos ouvir este clipe. É um bocado comprido, o que até é um alívio para me deixarem de ouvir um bocadinho, mas... É exatamente daqui que estão a vir estes pequenos monstros que estão a ser formados numa idade tão tenra que depois vai ser muito difícil, quando forem adultos, voltarem à razão. Mas eu tenho sempre esperança que toda a gente volte à razão, porque nenhum de nós... Se tu tens a mesma opinião que tinhas há 20 anos sobre a tua existência, tu atrofiaste. A gente tem que evoluir sempre um pouco em relação... ao nosso pensamento, e isso até é um sinal de progresso. E agora, à parte de chamar evolução ou retrocesso, isso aí já é subjetivo em relação a quem nos ouve, mas se tu tiveres a interagir com alguém durante uns anos e tu continuares a ter os teus argumentos e a pessoa continuar a dar sempre os seus mesmos argumentos, acho que é uma boa forma de distinguirmos ao menos quem é que pelo menos está a tentar caminhar o caminho certo, ou pelo menos o caminho de usufruir do teu direito e privilégio, que não precisas de lei nenhuma para legislar, não precisas de ninguém que tu diga o que tu sentes e pensas. E eu defendo isso, ao menos sejam autênticos e não encontrem desculpas semânticas por trás de rótulos que acabam por confundir a discussão toda. 4 minutos e 34, vamos ouvir este bacana. A primeira parte é um bocado fluff, mas ele, quando começar a entrar no tópico, garanto-vos que acho que vai ser interessante. Kind of a sign of the times, I guess. Mr. Carolla, you're recognized for 5 minutes. Thank you. It's an honor to be asked to speak in front of you all. First, just a quick piece of business. Do we get to keep these pads? This is going to be huge. And not that I'm going to, but what do you reckon they'll get on eBay? I'm not going to say I'm going to. I'm just, it's pure curiosity. I'm not as eloquent as Mr. Shapiro. I sort of speak in beats and off the top of my head, and I've written a few down for you all today. First off, I come from a very blue-collar background. I grew up in North Hollywood, California. My dad was a school teacher, and my mom received welfare and food stamps, and told me very importantly when I was young, when I asked her if she would get a job, she said, "And lose my welfare benefits? No, thank you." Which taught me a very valuable lesson, which was never to listen to my mom. All right. I ended up being a carpenter and then a boxing instructor, and met Jimmy Kimmel when I taught him to box for a morning zoo stunt, and eventually made my way onto TV and radio. In the early days of my career, I toured the country with Dr. Drew when we were on Loveline together, a syndicated radio program also on MTV, and we must have played 100 college campuses with nary a word of negativity, and no safe spaces and no stuffed animals being handed out. Simply went there, said our piece, many controversial ideas were exchanged, and that's just what they were, exchanged, and then we got our paychecks and went home and 15 years later, I went out with Dennis Prager, conservative talk show host, and attempted to do a show at Cal State Northridge, where my mother was an actual graduate from, with a Chicano studies degree, believe it or not. So she's rolling in dough about now. they pulled the plug on it. They gave us no good reason why we couldn't speak there, and we actually had to get attorneys involved to go back and speak at a later date. We're talking a lot about the kids, and I think they're just that, kids. We are the adults, and I don't think we are doing the children. I mean, these are 18 and 19-year-old kids that are at these college campuses. They grew up dipped in Purell, playing soccer games where they never kept score and watching Wawa Wubsy, and we're asking them to be mature. We need the adults to start being the adults. Studies have shown that if you take people and you put them in a zero-gravity environment, like astronauts, they lose muscle mass, they lose bone density. We're taking these kids in the name of protection, we're putting them in a zero-gravity environment, and they're losing muscle mass and bone density. They need to live in a world that has gravity. When you need to expose your children to germs and dirt in the environment to build up their immune system. Our plan is put them in a bubble, keep them away from everything, and somehow they'll come out stronger when they emerge from the bubble. Well, that's not happening. Children are the future, but we are the present, and we're the adults, and we need to act like it. And I feel that what's going on these campuses is we need law and order. We need to bring back law and order, but I think if we just had order, we wouldn't need law. So could we just bring back order, and could the faculty and administration on these campuses act like faculty and administration, and most importantly, adults who are in charge of these kids who need some gravity in their life? Thank you. Eu achei o discurso dele impecável. Eu já vos mostrei em podcasts anteriores a estupidez que se passa no Evergreen. E, sinceramente, e depois daquele clipe do Trump, tipo, se eles baterem com a cabeça também não se perde nada. Pior, porque a vida, é que isto ao fim acaba. A nossa existência, a vida no século XXI está tão intensa, está tão complexa, está tão bipartizada, que basicamente a última solução que a gente devia estar a ensinar a esta geração que vem para aí fora é que tu estás confortável, tu tens almofadinhas, a tua opinião vale mil antes de tu próprio valeres alguma coisa, e isto está a vir de cima, como ele estava a dizer, ensinado por adultos que deviam passar mais uma preparação de o que é que vem por aí, porque eu não sei como é que esta geração mais recente, que defende os seus direitos e tem os seus piercings feitos a shotgun nos ouvidos e nunca mais vão ter a cartilagem na orelha como deve ser, porque foi só uma moda e uma noite e uma badeira, eu não sei como é que eles depois vão lidar com este também tipo de patronato que nós temos, que às vezes não por acaso não é o meu caso, mas eu testemunho tanta gente a queixar-se de coisas que ouvem no seu local de trabalho, porque os patrões têm muita mania de usar a chantagem laboral e dizer que ninguém é substituível e etc. Eu não sei como é que eles vão ter o carisma e o caráter para aguentar o que vem por aí pela vida fora. E não é por nada, até a própria mentalidade deles e o tão fervorosamente que eles são atrás de um teclado a dar as suas opiniões. E estão todos juntos, que é coisa que a gente que tem uma opinião oposta às vezes falhamos em o fazer também. São absolutamente arrasadores em relação à sua opinião, que não faz sentido nenhum, mas batem-nos com os números. Batem-nos com os números. E a gente, o mais triste, o que levamos sempre como de consciência limpa para a cama, porque independentemente do que um monte de putos estúpidos tenha achado do que eu disse, eu já estou a viver a minha vida e já estou minimamente encaminhado para ter algum tipo de futuro, e estes putos, quando chegarem a certas curvas que eu tive que fazer na minha vida e decidir o sítio correto, vão estar completamente desprovidos de algum tipo bom senso, de algum tipo de civismo, de algum tipo de respeito pelo próximo, porque eles só se respeitam a si próprios com um ego tão insuflado, de uma maneira tão protegida, que não têm qualquer tipo de espinha para depois aguentarem o que vem aí na vida. Seja o que for de relação, vocês podem defender todas as ideologias sexuais que vocês tenham, vocês vão sofrer com isso no fim. Vocês vão fazer sofrer com isso no fim. Vocês podem defender todas as ideologias que tenham sociais e mandar vir mais migrantes e etc. Mas depois no fim vão sofrer, eles não vão deixar andar afinal a defender a merda que vocês defendiam porque eles basearam-se nas vossas palavras e agora tu ficaste proibido de exercer algum tipo de opinião. Isso não vai ser bom para ninguém. Toda a gente percorre o nosso caminho. Eu até falei com o Stabat em relação à idade. Obviamente, a idade tem alguma influência porque o relógio bate. Eu não uso a carta da idade quando estou a discutir com alguém racional, mas como eu lhe disse também não vou aceitar dicas de vida de um puto de 8 anos, não é? E depois quando nós temos professores na escola que ainda se andam a comportar como formas, e eu estou a generalizar, obviamente, eu sei que há professores que estão a líder, até uma área profissional que eu se não tivesse uma arma de fogo nem sequer me inscrevia. Mas basicamente estamos a ser desrespeitados e nós até dentro da nossa legislação portuguesa, os alunos é que classificam a eficácia do professor, o que obriga o professor a passar toda a gente para parecer que é um bom professor e ter colocação para o ano que vem. Isto é tudo uma teia. E estamos todos a trabalhar para a nossa própria autodestruição, porque a defesa dos valores e a integridade e as poucas pessoas que às vezes veem isso estão sempre a ser ostracizadas e quando encontram algum nicho de pessoas que concordam ou minimamente veem o problema que está a acontecer através de mecanismos diferentes, temos sempre a mania de também termos este defeito de mandar abaixo. Eu já respondi isso num Twitter qualquer, é que a gente leva tão a peito o que nós temos que defender, porque isto é uma decisão pessoal que a gente tem que fazer, muitas vezes, de ver o mundo com os nossos olhos. Isto de ver o mundo com os nossos olhos pode parecer a coisa mais simples do planeta, mas estamos a remar contra uma maré. Desculpem. Nós somos, tipo, às vezes, trutas a subir ao rio e por mais argumentos que a gente tenta encontrar de forma inteligente para ter uma discussão saudável, nem toda a gente é compatível para depois aceitar, por mais óbvia que seja, a tua opinião, porque vai-te contra a todos os alicerces que eles construíram sobre si como indivíduos e as coisas, então, como homem, está aí uma desvantagem de ser homem em relação a vocês mulheres. Um gajo pode-se pôr num confronto físico. Um gajo ainda mata alguém sem querer. E se eu sou como cidadão honesto, empurrar alguém ou bater com a cabeça, eu ainda vou parar dentro de uma cela prisional e conviver com toda a gente que eu não defendo no seu comportamento humano também. E aqui estou eu no meio deles todos. É uma possibilidade. Não é uma questão de paranoia. É uma questão de possibilidade. Porque isto de ser homem também não é fácil. As mulheres podem pensar que os homens, somos todos seres humanos. A vida é difícil a diferentes escalas para todos nós, mas dentro da nossa própria psique é tão difícil para mim como para ti. Não há aqui essas coisas que têm que começar a ser discutidas. Ou, aliás, já foram compreendidas há tanto tempo e agora temos que voltar àquela discussão que ainda por cima está fora de moda porque aparentemente é antiquado, é pensamentos antigos, mas antigo é o ser humano. Se tu achas que há certas discussões que são inerentes dentro da psique do ser humano, então parabéns, porque o ser humano é tão antigo que se tu és tão a favor daquela loja do Go... Era Yahoo, era o quê, esta treta? Mas pronto, é aquela do... Não é Yahoo, é o... Olha porra, acho que já apaguei essa cena. Mas lá está, se defendem tanto o Amazon Go, se defendem tanto o progresso ao ponto de que se despedem da vossa própria humanidade, por mais tecnologicamente sábios que vocês sejam, lembrem-se que não deixam de ser um ser humano. Podes ter o melhor iPhone, podes ter tudo. A primeira coisa que todos nós seres humanos quando saímos da cama é temos que ir à casa de banho. Tu não te consegues baldar dessa. Ainda continuamos, já inventámos sistemas de sanidade. E pronto, e alguém ligou, eu sabia que isto havia de acontecer, e pronto, e agora perdi... Agora perdi completamente o fio à meada. Mas pronto, ao mesmo tempo também, olhem, não vos massacro mais, foi uma pena. E há aqui lançado, mas agora, epá, esqueci-me completamente sequer de onde estava, porque pronto... É isto que acontece quando pansexuais homorromânticas dão um toque. Mas pronto, estava a gozar, estou a gozar mesmo. Era só como exemplo, mas é pá, perdi completamente o fio à meada de onde estava e agora não sei bem de onde é que é de rematar. Tinha que ouvir tudo para editar e é pá, mas não é por aí. Também acho que basicamente já disse tudo o que tinha a dizer por este podcast, e desculpem lá o atraso, muitos mais virão, eu não sei bem, é pá, que treta. Bom, independentemente disso, mais uma vez, é pá, até ao próximo podcast, paz para todos, espero que este tenha feito algum sentido também para vocês de alguma maneira, e continuem aberto em ter... algum debate com alguém que pelo menos venha com um tópico razoável. Este último que eu gravei foi eu que fiz o convite, mas também posso ser convidado à vontade e abro a plataforma, e sempre que eu for assim há de ser sempre partilhado, segundo, às vezes aprendes mais numa conversa do que num jornal. Ou até podes pegar num jornal e discutir com alguém e ter uma boa conversa em relação ao real conteúdo que possa estar ali a acontecer, que serve só para manipular as nossas cabeças e etc. E pronto. Ok. Desculpem lá este fim abrusco. E paz para todos. E daqui a uma semana faço outro podcast, ao menos do que isso. Prometido. É a minha cena. Eu ainda só falhei um. É um por semana. Um por semana até ver. E pronto. E tudo bom. E se alguém quiser ter uma interação, sintam-se à vontade. DM. Tudo bom. Paz para todos. Não desejo mal a ninguém. Apesar da gente saber que existe muita gente que não deseja mal a nós. Vá. Paz para todos. Paz para todos. Paz para todos.